E eu lhe dou uma resposta. Eu acho que por dois motivos. Porque no Brasil nós tivemos a figura nobre, pública, inteira, reta, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Com seu amor, com seu exemplo. Ele fez como Francisco de Assis, o pobrezinho, dizia para nós. Que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Ele que deixou, sem que houvesse em sua época rádio, jornais, televisão, a imprensa não existia no século XIII, 200 mil seguidores. Bezerra de Menezes faz uma legião de fãs. Logo em seguida, em 1910, no dia 2 de abril, reencarna outra estrela da constelação do Cristo, Francisco, o Cândido Xavier. E com seus 92 anos dedicados ao próximo, à mediunidade com Jesus, dá-nos um grande testemunho de amor. Allan Kardec só dispôs de 14 anos, dos 55 aos 69, para escrever milhares de páginas ao pico de pena, para organizar mensagens que vinham de correspondências com 130 países com os quais mantinha, separando o joio do trigo, codificando e organizando as melhores mensagens, formulando perguntas aos espíritos nobres e montando este edifício doutrinário que se chama a codificação. Assim, ele não teve tempo suficiente para a sua divulgação. E era no Brasil que não tinha karmas coletivos, como a Europa, que teve cruzadas, guerras mundiais, perseguições, civilizações sanguinárias, que teve 600 anos de inquisição da Igreja Medieval. Era necessário trazer aquele conhecimento novo para um país sem karmas coletivos. Temos apenas a escravidão e a guerra do Paraguai, que muitos afirmam que é principalmente karma de Portugal e não tão somente do Brasil. Naquela pátria jovem, iriam reencarnar vários espíritos como Eurípedes Barçanufo, o apóstolo sacramentano, que com a sua mediunidade fulgurante foi um dos maiores médiuns que a humanidade já conheceu, depois do próprio Cristo, com a mediunidade de bicorporidade, bilocação, materializando-se em espírito para socorrer as pessoas nas matas, nas regiões longínquas, para receitar receitas mediúnicas homeopáticas do espírito de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que a partir de 1900 desencarnado. Em 1904, com 24 anos de idade, Eurípedes Barçanufo já é médium de Bezerra de Menezes, promovendo inúmeras curas, auxiliando a tantos enfermos. Então, esse espírito prossegue na sua missão extraordinária. Vamos ver muitos momentos. Ele é responsável pela unificação do movimento espírita no Brasil. Convocado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Numa época muito difícil, no ano de 1883, o movimento espírita estava extremamente dividido, não havia uma instituição única que reunisse todos os esforços dos espíritas. E Bezerra de Menezes é convidado para essa missão, com a fundação da Federação Espírita Brasileira em 1884.